O assunto a ser colocado aqui hoje é sobre fé e esperança. Nós vamos colocar aqui hoje, para iniciar esse assunto, essa colocação, vamos falar de uma história. É uma história que foi contada, foi passada pelo espírito Meimei ao grande médium, né, psicógrafo Chico Xavier, no seu livro Pai Nosso. Então, essa história é uma história, não é história, é uma história, pelo espírito Meimei ao Chico Xavier, no livro Pai Nosso. Então, como toda história ela começa com Era Uma Vez, então era uma vez três jovens, tá, extremamente amigos, aqueles jovens que a gente pode dizer que são jovens inseparáveis, com uma certa cultura religiosa, com certo conhecimento religioso, que eles tinham uma curiosidade enorme em falar com Jesus. Eles queriam, porque queriam falar com Jesus e colocar para Jesus, o nosso grande divino mestre, os seus pedidos. E eles queriam, porque queriam falar com Jesus. E um certo tempo, eles estavam trabalhando juntos no campo, né? E eles resolveram se reunir, todos eles três juntos, né? E orar em sintonia e pedir aí a presença de Jesus, para que o nosso divino mestre Jesus, nosso grande Senhor Jesus, aparecesse a eles, para que eles colocassem para eles, para Jesus, os seus pedidos. Eles queriam mais pedir para Jesus alguma coisa. E como o próprio Jesus disse, né, que pedis e recebereis, apareceu lá uma carruagem iluminosa, toda ela iluminada, né, luminosa, sendo ela conduzida por alguns anjos, uma dúzia de anjos, todos luminosos, e aí desceu da carruagem o Jesus, o divino mestre Jesus, e chegou para eles e perguntou para eles, afinal das contas, o que é que vocês querem tanto de mim? Aí os três ajoelharam, né, deram graças ao Senhor e agradeceram a presença dele, beijaram sua mão, e ele chegou para o primeiro jovem e disse, o que que você deseja tanto de mim? Aí ele disse assim, ah, Senhor Jesus, eu quero toda a riqueza da terra, eu quero ser rico. Jesus pegou, falou para um anjo, para dar para ele um baú cheio de moedas, de ouro, né? E o cara ficou extremamente contente. Um baú cheio de ouro, moedas da época. Né? E chegou para o segundo jovem e disse para ele, e você, meu jovem, o que é que você deseja? Ah, Jesus, meu grande mestre, eu desejo a beleza suprema. Eu quero ser o mais belo dos homens. Aí Jesus chamou um outro anjo e pediu para entregar-se a esse jovem uma espécie de unguento. A gente sabe o que é unguento, hoje a gente chama de pomada ou de creme, alguma coisa parecida. E entregou para ele esse unguento e ele passou no seu rosto, no seu corpo, e ele se tornou o homem mais belo, mais bonito da face do planeta. E aí chegou para o terceiro jovem e disse assim para ele, e você, meu jovem, o que você deseja? Aí ele disse assim, ah, Senhor Jesus, eu não sou muito bom em escolhas. Eu prefiro que o Senhor me conceda aquilo que o Senhor acha que eu mais mereço, que eu tenho mais merecimento. Aí o Jesus chegou, chamou dois anjos e mandou entregar para ele uma sacola bem consideravelmente pesada, e entregou para ele, colocou no chão e disse, vocês estão satisfeitos? Sim, todos deram graças a ele, beijaram suas mãos e Jesus seguiu seu rumo, ele e seus anjos. E aí então o terceiro jovem, bastante curioso com aquilo que tinha dentro da sacola, uma bolsa, ele foi abrir, foi tentar levantar, quase não conseguia, e encontrou uma pedra, uma bela de uma pedra. Ah, os outros dois amigos dele começaram a a dar gargalhadas, a rir da própria situação, né? E Jesus havia lhe dado uma pedra, né? E gozando, de, hoje a gente fala em gozação, né? Tirando o sarro com a cara do terceiro amigo. E cada um seguiu seu caminho. Um, para conquistar todas as mulheres com a sua beleza, porque beleza, de certa forma, é poder, é riqueza. O outro, com o seu dinheiro, seguiu, com toda a sua fortuna, seguiu a sua vida, né, de prazeres, afora, né? E aquele outro, ele conseguiu levar para o seu lugar onde ele morava essa pedra, e ele não se convenceu de que Jesus havia lhe dado só uma pedra. Ele começou a desbastar essa pedra, começou a tirar as lascas. E depois de um bom tempo, porque uma pedra não é bem fácil assim, a gente deslascar ela e desbastá-la, né? O que ele encontrou lá no centro dessa pedra? Ele encontrou um dos maiores diamantes já existentes na face da Terra. Vocês sabem que o diamante, ele se forma através de uma pressão extremamente intensa dentro de uma grande pedra. Então, essa grande pressão forma aquilo que a gente chama de diamante. Ele pegou, ficou extremamente contente, agradecido a Jesus, porque no final das contas, ele não tinha ganhado uma pedra, ele tinha ganhado um diamante, que valia muito mais de todo o dinheiro que o Jesus tinha dado àquele outro primeiro amigo dele. Ele pegou, trocou esse diamante por várias propriedades, por muito dinheiro, e numa das propriedades ele construiu uma casa onde ele recebia as pessoas doentes. Ele contratou um monte de gente e ele pegou e começou a tratar das pessoas, dos indigentes, dos aleijados, aquilo que a gente chama hoje de os excluídos da sociedade. E passou um bom tempo que ele e a sua turma estavam fazendo o trabalho deles, estavam trabalhando e tal. Numa certa noite, bateu a porta dessa casa de ajuda, né? E ele foi atender a porta e ele encontrou dois maltrapilhos jovens. E ele conheceu que eram os dois amigos dele que tinham ganhado toda a fortuna e toda a beleza. E eles estavam indo lá pedir ajuda porque eles tinham perdido. Um tinha perdido toda a fortuna nos seus prazeres carnais e prazeres materiais. E o outro havia perdido toda a sua beleza também nos prazeres carnais e outros. E havia ficado doente. Os dois estavam extremamente doentes, esqueléticos, maltrapilhos. E ele acolheu os dois, né? Abraçou os dois, esqueceu de que eles tinham rido da cara deles, né? E acolheu os dois para dentro dessa casa. E Jesus nessa hora apareceu, novamente, sem que ninguém pedisse. Jesus apareceu e disse assim: bem-aventurado todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida. Porque a fé, a esperança e a perseverança no bem são os dois grandes alicerces do reino de Deus. Os três se ajoelharam, agradeceram a presença de Jesus, e Jesus foi embora. Essa é a história. E aí vamos trazer para o dia de hoje. E nós? O que é que nós fazemos hoje com as pedras que estão nos nossos caminhos? As dificuldades que estão hoje, sempre, todos os dias ao redor de nós. Nós temos conseguido prosperar? Nós temos conseguido, digamos assim, alguma reforma interior? Ou a gente estacionou nas lamentações e na ilusão que às vezes o dinheiro e todo o ouro do mundo, ouro, né? Às vezes nos proporciona. Aí fica essa, é a moral da história, né? Será que o que nós fazemos com as pedras que estão no nosso caminho? Será que nós as utilizamos realmente para a nossa evolução, tanto espiritual como material também? Às vezes as dificuldades, a grande parte das vezes, as dificuldades materiais, elas fazem com que nós, sim, evoluamos materialmente. Por quê? através de uma dificuldade material, nós vamos buscar algo acima daquilo. Essa é a luta diária. É a luta diária. Será que a grande quantidade hoje de doenças que existem aqui, com todos nós e todas as pessoas que vivem, né, no planeta, né, que são aquelas doenças psicomáticas, são as doenças que são psicomatizadas dentro do corpo humano. Elas vêm da onde? Elas vêm do medo. Do medo, da falta de fé. Medo e falta de fé. Porque se nós tivermos realmente uma fé sólida, nós não vamos ter medo de doenças nenhuma. Então hoje a depressão, a tristeza, o desânimo, é por quê? Porque existe uma grande falta de fé de nossa parte. Porque a fé é difícil, a fé existe ou não existe, né? Será que nós, no passado de nossa existência, e nós com 25, 20, 25, 30, 40, 50, 60 anos, será que nós construímos, através dos percalços do nosso caminho, através das pedras que estão no nosso caminho todos os dias, nós conseguimos construir a fé dentro de nós? Então aqui fica aquela ideia de que se nós realmente quisermos uma renovação interna de nosso ser, nosso ser espiritual, até o nosso ser emocional e espiritual e físico, nós temos que compreender que sem perseverança, sem a esperança no mundo melhor e sem fé, a gente não consegue nada. E o próprio Jesus dizia, né, que a fé transporta montanhas. A fé, ela transporta montanhas. E a gente fica pensando, mas como é? Eu não vou acreditar. Eu jamais, nunca acreditei que uma montanha pudesse sair daqui e lá, levitar de um lado para outro. Mas vocês perceberam que hoje realmente a fé, ela remove montanhas, rios e um monte de coisa através do quê? Da tecnologia. Se os engenheiros que existem hoje, os grandes tecnólogos, os grandes projetistas das grandes barragens, das grandes hidroelétricas, não tivessem fé no seu trabalho, existiria uma Itaipu que praticamente transpôs, sim, montanhas? Uma transposição do Rio São Francisco, o que é senão a fé no trabalho do quê? De nós, seres humanos, na tecnologia. E tudo isso foi permitido pelo nosso Criador. Então, realmente, a fé consegue sim transpor montanhas. Obrigado.